Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos. Exagerei no perfume pra te impressionar. Cheguei mais cedo pra te ver chegar. E você chegou atrasadinha, mas tava linda. Minha boca calou, mas meu coração gritou por cima. Vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina. Que pra isso eu tenho dó. Vamos rolar a parte que eu peço, aquele vinho do pó. A taça não merece, tira seu batom. Deixa comigo que pra isso eu tenho dó. E daí se é nosso primeiro encontro? Hoje eu te beijo e pronto. meuscds.com. E você chegou atrasadinho, mas tava. Minha boca calou, mas meu coração gritou. Bora espaço, terraço. Vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina. Vamos pular a parte que eu peço. Sou primeiro encontro. Hoje eu te beijo e pronto.